Salve, salve, coelhada! Decadentes número 215, para falar do jogo de ontem, Oeste América, onde nós arrancamos mais 3 pontos, sofrido, com gol de volante, Flávio regulando de novo, mas o importante é que nós estamos aí na briga, moçada. Nós estamos, chegamos a entrar no G4, mas aquele time lá de Curitiba empatou-nos finalmente e nos impediu de ficar no G4. Mas nós estamos empatados, estamos com os meus 47 pontos, estamos perdendo só no saldo de gols. Estão comigo aqui essa noite, Felipe Deleucas e Lucas Deleucas. Felipe, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça novamente. Um dia um pouco mais atribulado aqui. Mas vamos aí falar de coisa boa, né? Uma vitória daquelas sofridas, mas pelo menos saiu como vitória, né? Um dia um pouco mais atribulado quer dizer que vocês vão ouvir uma torre de Babel de línguas aí, viu? Nego falando em japonês, em francês, em espanhol, em zulu, tudo quanto é língua aí, o povo falando aí. E Lucas Deleucas, dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Como diria nossos queridos amigos, como diriam, né, nossos queridos amigos da Barra Una, vou torcer pro Coelho bebendo vinho e a Série A é meu caminho. E beleza, viu? Essa musiquinha tá tocando o coração mesmo, viu? Tá brincadeira. Lucas, quer começar nosso resumo, então, do jogo contra o Oeste? Então vamos lá. Bora lá. Bom, o América, na verdade, não sei se é muito surpresa, né? O Tigrão voltou com o menino Flávio, que tem estrela o garoto. Muita gente se discutiu muito a questão das diferenças entre ele e o Zé Ricardo. Tem gente que prefere o Zé Ricardo, tem gente que prefere o Flávio. A minha impressão é que eu acho que, por mais que eu goste do Zé Ricardo, eu acho que o Flávio tá melhor encaixado. Eu acho que ele é mais ágil, a saída de bola dele é um pouco melhor. Não sei se é melhor ou, na verdade, dá mais segurança, porque o Zé Ricardo vira e mexe quando dá aquelas... tenta driblar no meio, perde a bola. Agora até que parou um pouco, mas a gente ainda fica com aquele receio, né? Aquela viradinha do Zé Ricardo no meio de campo ali. Isso, exatamente. Dá um tremelique na gente, viu? E como o América... Toda atenção. Demais. E como o América, ele não é exatamente da forma como o Fernando Diniz, aquele futebol que o Fernando Diniz... supostamente bonito, né, tenta fazer, não o estilo, mas especificamente o técnico, né, de sair com os zagueiros, tocando a bola na parte de trás. O Tigrão gosta de fazer isso, e o Zé Ricardo, sempre quando ele pega a bola, se ele perde a bola ali, o atacante sai cara a cara com o nosso goleiro, né? Então acho que o Flávio dá um pouco mais de segurança, a saída de bola dele, pelo menos, dá um pouco mais de segurança. Mas de mudança mesmo, na prática, foi só isso dos times que vinham jogando, apesar de que o Flávio também vinha jogando, né? O América começa da mesma forma como ele tá começando geralmente todos os jogos, no começo do jogo pressionando, tentando fazer um gol logo no começo. Teve um lance do Viçosa que ele pegou mal. Então a impressão que dá é que o time ele começa o jogo tentando abafar logo de cara e mostrar que veio, né? Só que como o gol não veio, o jogo começou a dar mais uma pendida pro lado do Oeste também. Então achei o primeiro tempo mais equilibrado. Acho que é Mazinho, né? O Messi Black deles lá, teve um chute, eles tiveram uma falta. Messi Black. Mazinho, Messi Black. Tentou ali dar um chute, errou, tiveram uma falta também. Então no primeiro tempo acabou que, apesar de que eu acho que o América não estava mal, quem teve mais perto de fazer gol, na minha opinião, foi até o Oeste. Teve um lance até que o jogador saiu cara a cara com o Ayrton, que fechou muito bem os ângulos e o ângulo, acho que foi o Mazinho mesmo, chutou no peito do Ayrton, né? Depois eles ainda meteram a bola na trave, acho que até o Ayrton também defendeu, a bola acho que raspou na mão dele e pegou no travessão. Então o jogo ficou meio preocupante. E o Oeste, pra gente lembrar, é um time que no campeonato só tinha perdido uma partida em casa. Então é um time que, apesar de não estar muito bem na classificação, é um time que é muito perigoso em casa. Começou o segundo tempo, a América começa da mesma forma, tentando pressionar para tentar fazer seu gol. O jogo um pouco equilibrado, o Flávio perde um gol na cobrança de escanteio que ele meteu de cabeça. Depois o Oeste voltou a ter uma chance, estava aquele jogo meio equilibrado e parecendo, na verdade, que poderia até dar um empate. O jogo estava bem, bem, bem parelho entre os dois clubes, né? E para nossa felicidade, com muita estrela, nosso menino Flávio consegue de novo no lance de bola parada. Porém, dessa vez, sem ser com o João Paulo, né? Foi com o substituto... na lateral esquerda, o Sávio, ele acaba por conseguir fazer um gol. Chutou, o goleiro deu rebote, ele fez de novo e fez 1-0. Depois desse momento, eu acho que o Tigrão, ele, como ele deu numa entrevista recentemente falando que ele aprendeu com o Givanildo questão relacionada à gestão de grupo, que ele como auxiliar, ele teve a possibilidade de aprender muito com a Adilson, com o Giva, mas aprendeu gestão de grupo. Eu acho que ele também aprendeu com o Giva se fechar, porque acho que depois do gol do Flávio, o time dá aquela sentada no jogo, já consegue ver a vitória bem mais de perto, né, que foi mais depois do meio do segundo tempo fazer 1-0, e ela aquele jogo que realmente a gente não podia deixar essa vitória escapar, e ela veio. Vitória muito importante para a sequência do campeonato, para o América, que está de vez na briga realmente pelo acesso, não tem muito como olhar para trás. Uma vitória fora de casa, que faz com que seja mais, fique mais importante ainda. E agora é seguir para pegar o Atlético Goianiense, né? Que eu acho que a gente já teve vários jogos do ano, mas esse definitivamente pode ser considerado agora o jogo do ano, contra o adversário direto. Se ganha, entra no G4 sem depender de ninguém, né? Assim, de nenhum outro resultado. E vão ficar faltando 7 rodadas para a gente segurar lá em cima. Então, acho que foi isso. Não sei se esqueci de alguma coisa, se alguém quer complementar. Mas, num resumo, eu achei que foi um jogo que o América não fez um jogo de brilhar os olhos. Eu acho que manteve mais ou menos o padrão do Felipe Conceição, jogando com uma equipe que joga muito bem dentro de casa. Assim, tem um bom aproveitamento dentro de casa. O Ayrton fez umas 2 ou 3 boas intervenções para ajudar a gente a não tomar o gol. E a estrela do nosso querido menino Flávio, para a gente conseguir sair com essa vitória. Salve, salve. Chegou aí Marcão do Castelo. Dê sua boa noite, Marcão. Boa noite, pessoal. O bairro Castelo vos abraça. Um prazer quase sexual estar com vocês aqui. Não assisti o jogo, mas como é vitória, a gente tem que participar. Boa noite a todos. Não é vitória não, só é América. Vitória deve ter um podcast deles. É um engraçadinho. É o Dedé Santana. Felipe, é isso mesmo? Alguma coisa a acrescentar aí no resumo do Lucas? Não, acho que foi basicamente isso mesmo. O West é um time até... Eles brigam geralmente embaixo, eles são um time difícil de você ganhar, mas eles também são um time difícil de vencer, né? Eles geralmente empatam muito, né? E o meu medo maior era a gente acabar saindo de lá ontem com um empatezinho, né? O primeiro tempo teve um pouco de susto, depois o jogo realmente estava parecendo que ia encaminhar para um 0-0, até o golzinho salvador do Flávio, né? Que tem estrela. Eu concordo no que diz a parte, ele é o jogador que produz, mas eu ainda acho, eu gostaria muito, né, de ver o Flávio. Não, a gente não precisa de não ter que escolher entre Flávio e Zé Ricardo. Para mim, eu acho que os dois não são bem o mesmo jogador. Então, acho que daria para tentar jogar com os dois. Eu acho que eu prefiro o Flávio mais por conta de bola parada. O Flávio, aparentemente, é mais alto, né? Tanto que foi lá, ele fez o gol, e treta feito de cabeça, né? Ele acaba participando um pouco mais disso para ajudar. Porque, por desarme, o Zé até, geralmente, contribui um pouco mais, né? Estatisticamente falando. Mas um curso que eu gostei muito de ver ontem foi o Ayrton, né? Sendo decisivo novamente, né? Porque se a gente toma aqueles gols no primeiro tempo, quando a gente precisou bastante da intervenção dele, possivelmente a nossa sorte poderia ser outra, né? Ele fez 2 defesas ontem que foram bem, bem legais, assim. Mostrou que ele realmente é um goleiro diferente, um goleiro que pode jogar muitas alegrias. Eu também acho. Eu acho que o jogo de ontem, assim como o jogo anterior, o Ayrton foi testado e respondeu à altura, né? Você falou do Flávio, eu vou botar aqui um comentário do Bernardo Moreira, que ele fala: Maranhão e Flávio não podem sair do time, Juninho caiu muito. Talvez, acredito que não, possa o Zé jogar no lugar. E ele ainda complementa que o Flávio é um talento fantástico, arma o time mesmo jogando de primeiro volante. É tranquilo e tem visão de jogo. Pois é, rapaz, eu meio que concordo com o que vocês estão falando, com o que o Bernardo falou, que realmente o Flávio, em comparação com o Zé Ricardo, ele está numa fase melhor, né? Embora o Zé também não esteja ruim. Então eu acho que talvez desses 4 aí, Maranhão, Zé Ricardo, Flávio e Juninho, o que tem feito jogos piores nos últimos tempos é o Juninho. Mas é um cara que contribui do jeito dele também, né? Não, eu ia falar que ontem eu achei que o Juninho foi mal. Eu achei que o jogo, não sei se é cansaço, não sei o que que é, porque ele corre muito, né, no jogo. E eu não sei se é cansaço, o que que foi, mas eu senti ele, eu não gostei dele ontem, não. Eu acho que o Juninho depende muito do físico dele, né? Ele não é aquele jogador muito técnico. E uma vez eu tava ouvindo essa semana Itatiaia, e eu não lembro quem foi o comentarista que falou uma coisa que é meio verdade. O Juninho, ele sempre foi tido como aquele elemento surpresa, né? Uhum. Só que ele não é mais uma surpresa. Todo mundo já sabe como é que o América joga e o que, que o Juninho faz. Então, acho que ficou meio manjado, eu acho, um pouco do avanço dele. Então, e é um jogador que não é um menino mais. Então, apesar de que ele joga o jogo inteiro e é o que consegue dar pique até o final do jogo, né? Mas eu acho que eu não tenho total segurança de que se o Juninho sair, seja melhor. Porque você pega no último jogo mesmo contra o Vila Nova de Goiás. O primeiro jogo foi uma jogada atabalhoada. Ele tentou dar um calcanhar, a bola bateu, sobrou. Então acho que ele ainda participa bem, por mais até quando ele não joga bem, ele corre muito, então ele ajuda muito a marcar, né? Ele não aparece muito em jogadas de gol, jogadas perigosas, só que eu acho que ele contribui muito de outras formas. Então eu não sei se tirando ele e colocando o Zé Ricardo, por exemplo, se o Zé Ricardo conseguiria manter o mesmo pique do Juninho. Acho que o ponto para mim é esse. Apesar de que eu acho o Zé Ricardo muito mais jogador, assim, do ponto de vista de ser completo, né, do que o Juninho, eu ainda acho que o Juninho tem uma função importante no time. Uma coisa, o Juninho ontem não desarmou ninguém no jogo. Ele interceptou 3 bolas, mas ele teve 0 desarmes. Uma coisa que é diferente, quando para estatístico, em termos quando o Zé Ricardo joga, ele lidera a estatística de desarme e o Maranhão acaba aparecendo menos, e são jogos que desarma menos e interceptando menos, porque o Zé Ricardo lidera geralmente as duas. Quando o Flávio joga, o Flávio ontem já teve um desarme só apenas. O time não tem toda essa pegada. Só que, compensação, o Maranhão desarma mais, o Juninho acaba aparecendo mais nessas estatísticas. Então, eu acho que, na verdade, o meio-campo ele fica um pouco diferente com o Flávio do que com o Zé Ricardo. Eles são jogadores que fazem o meio virar de um jeito diferente. Eu acho que com o Flávio também acaba sendo um jogador que vai mais à frente e ele não tenta passes longos. O Zé Ricardo sempre tenta inversões de jogo ou lançamento, que é uma coisa que o Flávio geralmente não tem, não aparece muito estatisticamente. Então, o molde de sair jogando fica um pouco diferente e se rodam mais ali, os 3 volantes, do que quando o Zé Ricardo joga, que ele segura mais e os outros dois acabam não aparecendo tanto defensivamente e tendo um pouquinho mais de liberdade, eu diria. Então, acho que uma diferença é mais aí. Por isso que eu acho que, assim, esse é um molde diferente. Talvez pudesse ter um outro molde. E aí, nessa parte, eu acho que o Maranhão, por mais que ele tenha melhorado, eu não acho que ele... eu gostaria de ver, por exemplo, como seria então se tivesse o Zé Ricardo, o Flávio e o Juninho? Ou como seria então se tivesse o Zé Ricardo, o Flávio e o Maranhão? Tipo, o que seria o design do time? Como ele aconteceria? Quem que apareceria na frente? Seria o Flávio que aparecia mais? Será que o Flávio aparecendo mais na frente que o Juninho ia conseguir produzir uma coisa melhor? São dúvidas que a gente não tem e eu acho difícil que a gente achire esse ano. Mas que talvez pro ano que vem vale a pena usar, tipo assim, fazer um meio de teste para ver como o time responderia com um arranjo um pouco diferente, né? O ano que vem ele é muito incerto, assim, até porque se tudo der certo a gente vai estar na Série A, né? Mas, assim, colocando a... Eu acho que o América subindo, que é o que todos nós esperamos, né? Pra mim, o Juninho vai estar fora. Eu acho que o Juninho não é um jogador que aguenta jogar mais uma Série A num bom nível. Ou, no máximo, ele vai ser um reserva. O América se mantendo na B, que é o que ninguém quer, né? mesmo assim, eu acho que a tendência é o Juninho sair. Não do time, não do América, talvez ele fique, né? Não deve ser um jogador caro, é um jogador identificado de uma certa forma e tudo. Mas eu acho que a tendência natural é o Juninho sair desse meio de campo, né? Claro que a gente está colocando a hipótese de se manter o elenco. Pode ser que o América venda o Zé Ricardo e o Flávio, né? Mas numa situação de se manter mais ou menos a base do elenco, eu acho que de qualquer forma a tendência natural é o Juninho sair do time. Jair. Oi. Acho que tem duas situações. Primeiro que o Juninho, assim, realmente eu não assisti o jogo ontem, mas eu vou falar das últimas partidas que eu assisti. O Juninho, ele tem perdido realmente, ele não é mais o mesmo Juninho que era antes, isso é fato. Aí, por diversos fatores. Primeiro, idade, e segundo, porque o Juninho deve ter jogado 99% das partidas do América esse ano, o Juninho jogou. Então, o cara manter, por mais que seja limitado tecnicamente, mas ele manter a mesma performance é muito difícil. Vi de Felipe Azevedo, que era o mais regular do time, e não é mais. Não é mais aquele jogador que a gente estava acostumado a ver. E a mesma coisa com o Juninho. O Juninho não vai fazer mais aqueles gols espíritas que ele costumava fazer, porque não é mais o mesmo Juninho do ano anterior, do ano passado. Mas eu acho que, não vou falar que é um mal necessário, porque eu gosto do Juninho, sim. Ele corre muito, então a gente não pode perder esse jogador, o estilo de futebol dele, numa partida, por mais que ele tenha caído, entendeu? Em relação às últimas. Acho que o Flávio tem que estar no lugar do Zé Ricardo, eu já tinha pensado nisso algumas vezes, eu acho que o Flávio é um menino que já entrou com estrela, e a gente tem que aproveitar, entendeu? Ele tem jogado tranquilo, fez os dois gols dele, mas é um cara que a camisa serviu, caiu bem para ele, entendeu? E aí a discussão, que eu acho que pode ser mais plausível, é a questão do Maranhão. O Maranhão deve ser mantido ou não para a entrada do Zé Ricardo. Isso a gente já percebeu que o Tigrão tem uma predileção pelo Maranhão, ele gosta do futebol do Maranhão. E a gente já discutiu isso várias vezes, que o cara é grosso, não é e tal, mas uma coisa que a gente não pode negar é que ele é um cara, é um operário, entendeu? Ele vai em todas, corre, tropeça e tal, mas ele não se omite. Ele tá ali me lembrando muito o Hernandes, cara. O Hernandes foi mais ou menos a mesma época. Quando ele entrou, ele foi, todo mundo metia o cacete, não sei o quê e tal. E futebol o Hernandes também não tem, não. Aquilo ali. Não fala isso, não. O coração do Deleucas aí vai doer você falar que o Hernandes não tem futebol, viu? Não, cara, não tem, velho. Não tem. Vamos conversar. Não, o Hernandes não é um primor. Mas o que? O Hernandes, a avaliação dele foi um pouco prejudicada, porque. Aí. Não, não, lá vem. As primeiras partidas que ele jogou, ele tava jogando sempre com o lateral esquerdo. E aí ele foi muito mal mesmo em todas. Quando ele começou a ser usado como volante, como homem no meio ali, aí o futebol dele cresceu, que é a região dele de ofício. Seria mais ou menos comparando assim, o Christian, quando começou a ser utilizado, ele começou a ser utilizado de lateral direito. E ele não foi bem, ele foi mal, não se justificava. Quando ele foi usado de meio de campo, a gente viu que ele era um jogador útil, assim, o pouco que a gente viu dele jogando. Então acho que um pouco ali, o Hernandes foi muito prejudicado porque ele estava num time que era fraco e jogando na posição que não era dele. E ele foi muito mal, porque como atrás esquerdo ele não conseguia render. Igual ele rendeu quando ele jogou de volante. Eu falo só discordo que eu acho que o Christian não foi mal de direita quando ele entrou, não. Lembro quem eram os laterais, mas eu fiquei assim, poxa, até o Christian tá melhor. Eu acho que... Olha, eu trocava no Leandro Silva com fogo. ainda tem isso. Cai entre nós. Fez uma jogadaça ontem. Ah, não, foi o Diogo Ferreira. O Diogo Ferreira fez uma jogada ontem que foi bem sintomática do Diogo Ferreira e de Leandro Silva mesmo. Diego Ferreira, desculpa. Ele fez uma puta da jogada bonita. Tinha tempo, preparou pra fazer o cruzamento e fez um cruzamento bosta. Acho que o América tem dois laterais direitos e juntar os dois, os dois não cruzam nem como se fosse um volante. Não, ruim demais. Eu acho que no atual, nesse time do América, a gente tem dois, o mal necessário, né? Um é o Maranhão e o outro é o Diego Ferreira, entendeu? Tem junta três, Ferreira. São Viçosa. Exatamente. Então, cara, essas figuras, assim, por mais que a gente fale, putz, como é que o cara coloca o Diego Ferreira? Ele coloca o Diego Ferreira porque o Leandro Silva é horroroso, tá muito mal. Então, por maior que seja a limitação do Diego Ferreira, ele é um cara também, é outro que tem uma disposição danada. Ele não foge da luta, não, entendeu? Mesmo com a limitação dele. E o Leandro Silva tá horroroso, então precisam de um cara desse para ajudar na marcação. Leandro Silva sobe, ele fica, vai os dois, enfim. E o Maranhão é aquilo que a gente já estava discutindo, entendeu? Então são duas figuras que a gente fala, são questionáveis pra caramba, mas hoje eu, o Marco, já não tiraria os dois, entendeu? Mas, acho que tá muito, o esquema tá muito ajustadinho, tá dando certo, acho que tirar pra colocar um Felipe Azevedo nesse momento que ele tá mal, ou colocar um Bilu, não sei, eu acho que essas peças podem e devem rodar durante os jogos, foi o que eu falei no último programa. O elenco de atacantes do América, ele rodou muito pouco, são sempre os mesmos. E o Bilu, a gente não viu jogar quase nada. O Ademir nem relacionado era. O Belusso, a gente tomou birra do cara, mas ele precisava rodar mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado porque tá dando certo. Tá ajustadinho, entendeu? O América 2019 conseguiu uma proeza, Marcão, que é o seguinte, você falou aí de alguns maus necessários, mas na bem da verdade, o América tem uns 7 maus necessários aí, porque uma coisa que aconteceu é que o time começou a ganhar e ninguém quer que mexe mais, mesmo sabendo que as peças são ruins. Então tá dando certo, mantém. É meio que isso, porque Maranhão, Leandro Silva, Diego Ferreira, Viçosa, são jogadores assim que só estão lá porque tá dando certo, então mantém, porque na prática são todos, entre aspas, né, maus necessários. Ah, eu disse, a questão de se falar que é mal ou necessário, eu diria que tem a questão de, assim, de pensar que a gente não testou outras. O que está funcionando, eu diria até certo ponto, né? Porque se a gente pegar um jogo que a bola parada não encaixar, a gente vai ter dificuldade. Por exemplo, ontem a gente conseguiu fazer um golzinho assim, nossa chance mesmo foi com a bola parada, né? Se não é aquele o gol na bola parada ali, a gente poderia possivelmente ter empatado, estaríamos em uma situação um pouquinho pior. Porque, desculpe te interromper, a célebre frase, desculpe te interromper, mas a bola parada tem resolvido os jogos do América em vários jogos. A bola parada do América, eu acredito que você... É, eu acho que o João Paulo, depois que acertou o pé, vamos dizer assim, que as jogadas do América sempre bola parada. Se você parar aí os últimos jogos, Ricardo Silva fez 3 gols, o Cubas fez o outro, o Cal fez o outro. Origem de bola parada. Então, sim, a questão é que eu falo é o seguinte, se a gente pegar a bola parada em si, se a gente pegar um time que tem uma defesa mais, embora eu não acompanhe o Atlético Goianiense o suficiente, mas eu penso que o Atlético Goianiense que tá brigando lá em cima é um time muito mais ajeitado. O cara vai vir, vai pegar o time da América e sabe que isso é bom. Então o cara possivelmente vai colocar, vai armar o time dele de forma a preparar para fechar, tentar bloquear os lances de falta e tudo. Então, tipo, você é um time, pode ser que você consegue evitar não fazer faltas tão próximo da área, você consegue evitar ali e posicionar o time bem para algumas bolas. Se eles não concederem essa chance, a gente vai precisar que o nosso jogo ofensivo funcione melhor. E aí, o Mateuzinho consegue entregar em alguns jogos, em outros nem tanto. Ele fica literalmente balançando entre bar e colatina. Ele dificilmente tem um jogo no meio do caminho ali. Hoje, geralmente, ele vai um jogo que ele vai muito bem, ou ele vai pegar um jogo que ele não vai fazer nada e vai acabar indo muito mal. Só que o Diego, ele em si não tem essa produção. Ele tem que ser uma produção de colatina. Ele não consegue ajudar tanto ofensivamente, assim. Essa é a questão. Mas o papel dele é justamente segurar a onda do Leandro Silva, que ele não consegue voltar com qualidade. Entendeu? Mais ou menos, né? Ontem, porque ele também não. Ele compõe só por ficar no setor, porque ontem ele também não desarmou ninguém. Diga-se passagem, o lado direito do América não desarmou ninguém, nem o Leandro, nem o Diego. Mas assim, ele também não é um. A questão é, tipo, será que o Ademir não consegue recompor se ele estivesse jogando ali? Ou será que o Bilu não conseguiria recompor se estivesse jogando ali? Então, essas são as questões. Isso foi o que a gente começou no último programa. O América, se você parar para pensar, o América se tornou um time previsível. Se tornou um time previsível. Então, se o técnico adversário for ver as fitas, nem são fitas, mas ver os VTs, sei lá o que é, dos jogos do América, o jogo do América é muito previsível. E é aquilo que a gente já questionou e tem batido na mesma tecla. Se você não roda o elenco, que seja do ataque, o Ademir, que você está falando, o Bilu... O próprio Giovani, que eu acho ele fraquíssimo, porque ele só corre e não produz nada. Aí você precisa rodar, mas você pode deixar ali. Aí você pode rodar, pode ir embora. Mas vou colocar essas duas peças, principalmente. Ou até mesmo o Toscano, para tentar mudar a variação de jogo. Cara, o América é um time previsível. Ainda bem que o time cresceu, tem ganhado, e faltam poucas partidas. Porque se o campeonato fosse um pouco mais longo, eu tenho minhas dúvidas se a gente conseguiria manter esse handicap. Entendeu? Porque as peças não rodam tanto, e aí volta o lance do Juninho, o cara tá jogando desde o início do ano todas as partidas, o cara não tem como manter uma regularidade, por mais limitado tecnicamente que ele seja, na mesma vibe, não tem jeito, cara. Pois é, ainda Juninho tá com 44 jogos no ano, mas eu acho que passa um pouco pelo técnico também. Isso, né? Que eu ia falar, porque você imagina o seguinte, a gente tava falando aí sobre Flávio e Zé Ricardo, a gente já tava dando esse exemplo. Se os dois estão bem, então vamos jogar, cada um joga um jogo, a gente jogou 4 jogos em 12 dias, foi o último sprint que a gente jogou aí, então quer dizer, na prática um jogo a cada 3, né? Então quer dizer, essa era a hora de você pegar o Viçosa, segura sua onda aí e vai jogar o Belusso, que são esses casos que a gente está falando, o Zé Ricardo e Flávio, ó, um jogo para cada aí, 2 jogos para cada aí. Justamente você não tem esse. O João Paulo, por exemplo, foi um que é dúvida agora pro próximo jogo. Quem me diz que não foi exatamente por questão de estresse, questão de estresse muscular, que eu digo, né? Então, quer dizer, eu acho que é muito. O técnico vai muito rápido para falar assim: ah, o time tá cansado, ah, a fisiologia. Cara, eu entendo o cara não querer mexer, porque afinal de contas é complicado. Mas você mexer 1, 2 jogadores é totalmente possível, se o seu time está jogando bem, né? E aí, principalmente quando a gente tem, se nós já temos essa dúvida, o exemplo, de novo, Zé Ricardo e Flávio, dá para jogar um jogo com um jogo com outro. Você quer jogar fora e deixar o time mais fechadinho? Joga com o Zé Ricardo. Você quer fazer uma coisa diferente? Joga com o Flávio. Que para mim, o que muda muito é isso, né? E aí, isso eu falo que o Felipe Conceição, para mim, e foi até um dos motivos que eu acho que ele entrou pro bala ontem, foi isso. Até sair o gol, ele não mexe no time, cara. Ele não mexe. O Oeste ontem fazendo de tudo para empatar, num retrancão danado. A final do primeiro tempo, os caras já com preguiça de bater lateral, naquela vontade de empatar, e o cara não mexe no time, não bota o time para frente, entendeu? E aí tem muito disso. Então depois não adianta reclamar de estar cansado. Vocês não acham, não? É, não só cansado, como estourado o jogador. Estoura o jogador, o cara não aguenta. O João Paulo já não é mais menino. Na verdade, João Paulo, Felipe Azevedo já não é mais menino. É, Leandro Silva não é mais menino. Então, assim, Juninho. Porra, Juninho é outro. Então, cara, vai chegar uma hora que esses caras ficam esgotados mesmo e não conseguem render. O João Paulo corre, a gente tem estourado, né? Sim, é, sim. Então, e tem sido uma arma de bola excelente. Então, a gente perde o homem da bola parada do América, o João Paulo, que era a principal arma, ou, se não for a principal, uma das principais armas do América, a bola parada quando sai do pé do João Paulo. Então, se a gente perde um cara desse, vai entrar o Sávio. E aí, que a gente, as poucas vezes que a gente viu o Sávio jogar, a gente sabe qual a avaliação que nós fizemos. E ainda bem que você perdeu a entrada dele ontem, viu? Porque jogou nada, uma, né? Bosta. Bicho ruim, velho. Puta merda. João Paulo é outro que tá com 44 jogos no ano já. O João Paulo pode ficar anos. Sossegado, viu? Porque tendo o Sávio na reserva, ele pode ficar sossegado, pode machucar, que quando ele voltar, ele é titular. Ah, nossa, o problema é senhora. Ele não tem sossego, na verdade, né? Esse que é o problema. Mas os mares menor, né? Porque pelo menos o gol de falta saiu do Sávio também, né? Então, pelo menos, assim, bater a bola parada, pelo visto, ele vai conseguir fazer alguma coisinha, né? Esperamos. Alguns comentários aqui, ó. O Maurício, o Daniel tá dando aqui boa noite, decadentes, estamos escutando de novo. E o Maurício Cândido tá perguntando qual a necessidade de ainda manter Diego Ferreira de titular. E aí, qual que é a necessidade? Como é que justifica? A gente falou um pouco sobre isso, né? Não que talvez a gente concorde 100%, mas a gente falou um pouco sobre isso no decorrer do programa aí, mas basicamente é que o América hoje tem, entre aspas, dois laterais direito e um dos dois consegue voltar para marcar. Então, quando você tem dois entre aspas, laterais direito ali do lado direito, um fazendo um meia ofensivo, meia atacante, outro fazendo a lateral mesmo, você consegue dar de uma certa forma, uma segurança defensiva. Apesar de que eu não sei se está funcionando 100%, porque tanto no jogo contra o Atlético, tanto no jogo contra o Vila Nova de Goiás, agora contra o Oeste, a gente sofreu situações de perigo de gol vindo daquele lado ali, né? A gente teve o Mazinho nesse jogo, no último jogo, não lembro quem que foi, mas o América tava ganhando de 1-0, o Diogo Ferreira, sempre erro o nome dele, Diego Ferreira, tomou um drible. Mas também erra, fica tranquilo. Ele erra muito mais do que eu erro. Fica tranquilo. Também uma bola nas costas, então não sei se está se justificando, mas o que eu imagino é que quando entra tanto o Bilu quanto entra o Ademir, eu acho que até mesmo o Felipe Azevedo, eles recompõem menos ainda. Então acho que é uma precaução do Felipe Conceição, mesmo sabendo que não funciona 100%, né? Mas funciona mais do que os outros. Assim embaixo. É isso aí. Maurício Cante está perguntando também, ó. Contrato do Ayrton até dezembro, já convém uma renovação? A gente até falou isso no programa passado aí. Já devia estar conversando, né? Porque independente da divisão do América ficar no que vem, seja A ou seja B, tem que renovar a temporada. Também acho que é um cara muito seguro, tá salvando aí, tem potencial para ficar ali na titularidade do gol, então eu acho que tem que resolver isso logo também. Aproveitar antes que valoriza. Então fica mais caro. Renovar depois que a gente for campeão, que é isso, hein? Vai ficar mais caro. Com certeza. Oh, ai, meu filho. Tem que acreditar. Não, filho, mas eu acredito, eu até tinha postado umas 4 semanas atrás aqueles videozinhos no Instagram. Eu acredito piamente que o América tá buscando é o segundo lugar, cara. Segundo lugar, terceiro, não é a quarta vaga, não. Não só pelo rendimento em questão de vencer as partidas, né, os 3 pontos, vamos dizer assim, propriamente dito, mas como os adversários diretos, o Atlético Goianiense está caindo de produção, o Curitiba, na Bacia das Almas ontem, empatou contra o Vila Nova, o Paraná é aquele time que não dá para confiar, né, perdeu para o Figueirense dentro de casa, o Bragantino está caindo, porque o Bragantino já tinha uma gordurinha bacana, mas o Bragantino está caindo. Eu acho que o time que tem se mantido bem é o Sport. Ele não tem tido essas oscilações. Então, você está falando do título? O Sport acabou de empatar com o Brasil de Pelotas, né? Empatou agora? Empatou. Segurou ele 53, nós estamos ali mirando já com 6 pontos, né? Então já não é... Não. Cara, o América briga. Acho que o título é muito... É muito tópico, mas o segundo e o terceiro lugar, acredito piamente no América. Acredito piamente. Cara, as vagas vão ser esses 5 times. Vai ser até a última rodada do campeonato. Não tem escapatória, não. É, eu vejo assim também, e eu sou na linha do Alencar. O Alencar que ia pra rádio falar que a gente ia disputar Libertadores no Brasileiro. Eu sou completamente favorável a essa técnica aí de jogar lá em cima. Porque se o cara que é presidente do clube ficar falando que nós vamos lutar pra não cair, essas coisas, não pode ser não. Da mesma forma que no programa nós temos que jogar pra cima. Eu também acho que a gente pode chegar no segundo lugar, sim. Mas é jogo a jogo. É jogo a jogo, e esse jogo de sexta-feira que vem vai ser crucial nisso aí. A prova disso, cara, outro dia alguém postou num grupo desses uma folhinha de caderno mesmo com a sequência de cada time, dos times dos 7 que estavam disputando ali as primeiras posições. A nossa tabela é uma das mais tranquilas, talvez por isso que lá no site da Federal, naquela probabilidade de acesso, nós estamos em terceiro, né? Nós estamos em quinto na tabela, mas na probabilidade de acesso nós estamos em terceiro. Por conta disso, porque a nossa tabela é teoricamente mais fácil do que a dos outros. Os outros têm muito confronto direto. É a tabela do Paraná e, se não me engano, do Botafogo e Ribeirão Preto, são os dois times que têm uma tabela mais casca grossa, entendeu? E a dos outros é aquele pega time lá de baixo, o América, a última partida ele pode estar disputando a vaga contra o São Bento, que é o último colocado. Apesar que isso também não significa nada, porque tem coisas que só acontecem com a América, né? Se a gente for lembrar 2014, aí a gente pegou em casa, no Independência, e tomou um taca, e foi o pontinho que faltou pra gente subir. Ano passado a gente perdeu duas vezes pro Paraná, que tava em último. Então, assim, essas coisas também são muito... Teoricamente, a nossa tabela, os nossos confrontos, são menos pesados do que do Botafogo, Ribeirão Preto e do Paraná. Mas que isso pode ser que não signifique nada também, entendeu? O Curitiba, por exemplo, ele tem Sport, ele tem Operário, ele tem o próprio Cuiabá daquele jogo atrasado. Então ele tem Figueirense em casa lutando para sair do rebaixamento. Tem Brasil de Pelotas fora. Então, assim, eu entendo que hoje os caras que estão contra a gente, para mim, são... Eu entendo que Botafogo, o Curitiba e o Atlético Goianiense, porque o Paraná nós temos confronto direto, o Atlético Goianiense nós temos confronto direto. Então, o que vai decidir nossa vida são muito esses caras, entendeu? Então, por exemplo, a Ponte Preta, nós jogamos contra os caras, mas não é tão confronto direto quanto é com o Atlético Goianiense, por exemplo, né? E o Curitiba ainda tem um Oeste pela vida ainda, que ainda pode estar brigando. Tem muito, assim, a tabela tem o Bragantino pela frente, próximo de ser campeão. Então, eu acho que a tabela deles é bem mais complicada que a nossa. Né? Tem um detalhe interessante, que ele vai pegar o Guaraniense, que não vence 5 jogos, né? Pois é, cara. Pelo menos. E a hora de ganhar, assim, se fosse para escolher uma hora para pegar os caras, era agora, né? E aí chega lá, bicho, e arrancar um pontinho aí. Arrancar um pontinho, arrancar 3 pontinhos, mesmo jogo sendo lá, tirar na raça, aproveitar que nós temos praticamente uma semana de descanso, recuperar quem der para recuperar e dar gás, cara. Dar gás porque a hora é agora. E depois nós temos mais uma semana para descansar depois, para pegar a ponte em casa. O pessoal, inclusive, está falando, o pessoal está em alguns grupos que eu estou falando sobre levar o jogo para o Mineirão. O que vocês acham? Péssima ideia. Eu também acho. Pra mim é Independência. Não tem essa de levar jogo com Mineirão, não, gente. Vamos procurar o local. Tá dando certo, Independência. É o momento de, na verdade, ter aquele... América, que geralmente nos anos que sobe, tem aquela arrancada no final do ano de grandes públicos, né? Se a gente for lembrar aqui o ano de 2017, os jogos contra o Vitória e contra o Paysandu, né? Foram jogos assim que a América meteu goleada, colocando mais de 10 mil de público na Independência. Eu acho que o caminho é muito mais esse do que levar para o Mineirão. Eu também não gosto muito da ideia, pelo mesmo motivo do Mineirão. E eu acho que, assim, não, eu não vejo nenhuma vantagem, nem técnica e nem de apoio, sabe? Vai fazer o quê? Vai sortear emprego? De apoio é pior ainda, eu acho, porque você pega 20 mil no Mineirão. É, não faz nada. Não. Ainda mais que os que gritam mesmo, os que fazem barulho, geralmente é mais ou menos as mesmas pessoas ali. Quando leva jogo Mineirão, é muita gente que leva família, porque às vezes o ingresso é barato, você quer conhecer o Mineirão, etc. Então, mas, enfim, acho que o pessoal vai ficar chateado, porque lá no Mineirão não tem como falar, vou sentar! O Marcão do Castelo ainda vai ficar ainda órfão de poder gritar baixa bandeira e vai sentar? Imagina, não pode. Não, bicho, e nesse último jogo aqui em BH, os caras estavam bravos, viu? Nossa Senhora! Tava xingando demais. O cara senta atrás da vacoelhada e fica mandando baixar a bandeira. Ô, meu filho, tem um estádio pra você sentar, me ajuda aí. Mas não, tem que sentar ali. Pra mim, o caso mais engraçado foi o dia que eu comemorei o gol da América, o senhorzinho pediu pra eu sentar. Falei, cara, mas eu tô comemorando o gol. Não vou sentar. Falei, pô, eu tô comemorando o gol, deixa eu comemorar. Até isso, às vezes, acontece nos jogos da América. Mas enfim, vai levar pro Mineirão? Não faz sentido. Tem que ser na Independência mesmo. Ô, Gerão, diga. Um tempo atrás, tinha no programa, falava a polêmica da semana. Posso lançar a polêmica do semestre aí, não? A polêmica do semestre, pode lançar. Queria... A gente já falou muito sobre isso no grupo há tempo atrás, agora meio que deu uma parada, queria ver a opinião de vocês. Salum 2019, foi sorte colocar o Conceição ou foi visão de colocar um cara que já conhece o elenco e a arrancada? O ponto é, foi mérito do Salum ou foi, na verdade, demérito de ter chegado onde a gente chegou no começo do campeonato? Eu posso dar minha opinião? Claro, eu pra joguei mim... pra vocês mesmo. Para mim é o seguinte, para mim ele colocou o Felipe Conceição porque não tinha dinheiro para contratar técnico mais. Simples assim. E aí deu sorte. O cara conhecia o time e tal, viu também o que fez água com o Givanildo e com o Biscoiteiro lá. E assim, claro, tem méritos do Felipe Conceição também e tal, mas foi um tiro no escuro danado, que acabou acertando, minha opinião. Ah, para mim tem um demérito muito grande ter chegado na condição que chegou. E sorte depois, porque não foi uma coisa... Ele não escolheu o Conceição, o Felipe Conceição era o que tinha para a época, né? Porque já tinha acabado, gente, um pouco tempo atrás, tentando contratar, ele conseguiu o Barbieri, tendo tomado alguns nãos, não tinha muita gente ali no mercado mesmo, ele com a grana, possivelmente deve ter tomado um prejuízo grande, né, para demitir o Barbieri, que veio com comissão, foi todo mundo embora e tudo, e falou assim, ó, vai ter que ser isso aqui mesmo e vamos torcer para não cair, e acabou sendo melhor que a encomenda, né? Mas acho que foi. Mas também, tipo assim, pelo menos teve a. Vamos pôr. Uma certa coerência, né? De ter tentado com alguém que pro momento, né? De ter pouco tempo pra treinar, de colocar alguém que já tava vivendo com o pessoal. Acho que o que dá pra colocar, assim, como um ponto positivo foi que, pra condição que tava, ele realmente. Era um absurdo pelo que a gente falava, assim. Eu acho que, tipo assim, foi uma escolha que se mostre. Que tinha nenhum indício de que ia dar certo, pelo contrário, não era uma coisa que tinha nenhum indício que ia ser acertada, né? Pelo contrário. A única lógica era essa, de realmente estar num período sem treinamento, tipo assim, de sem tempo para treinar, e acabou dando muito certo, né? Tipo assim, acabou que mostrou-se uma escolha bem certa, para surpresa de. Para minha surpresa até, não achei que ia dar esse efeito todo que deu. Mas assim, não dá para tirar também os erros que culminaram a esse ponto também, né? Ah, pra mim, cara, eu acho que foi a famosa cagada, entendeu? Cagada no sentido, assim, não temos dinheiro, é o que o Jair falou, não temos dinheiro, e tá uma merda, vamos colocar esse cara aqui. Aí deu certo, foi a cagada. A cagada no bom sentido, se existe isso. Mas eu que sou um... O pessoal fala que eu sou fã do Paulo Brax, e eu sou mesmo, não sei se isso também passou de alguma forma do aval do Paulo Brax, mas enfim, eu acho que é isso mesmo, não tem... Acho que o Salum fez cagada aí no lado ruim da coisa desde o início do Campeonato Mineiro, contratações equivocadas, cara, só fez besteira, no meu ver, e o motivo da minha até volta do Decadente foi por conta disso, porque eu estava transtornado com a gestão do Salum, estava transtornado, não só eu, com muitas pessoas, queriam a saída do Salum. Mas não vamos entrar aqui em discussão se o Salum deve ficar no cargo por mais tempo, blá, blá, blá, blá, blá. Não, eu acho que ele fez uma péssima administração esse ano. Mesmo que suba, foi péssimo, na minha opinião. Aí aquele dilema, né? Imagina o América subindo e o Salum receber pedrada. Vai ser uma boa pedrada, porque, pô, ainda bem que subiu, né? Mas assim, eu Até você falou sobre o Paulo Brax, na entrevista do Felipe Conceição, o que ele falou foi o seguinte, O Felipe Conceição falou o seguinte, o Paulo Brax ligou para ele e perguntou se ele toparia. Ele falou que toparia. Aí o Salum ligou para ele para meio que confirmar. Então, aparentemente, teve um dedo do Paulo Brax, sim. Pelo menos foi o que a entrevista do Conceição indicou, né? É, vamos esperar acabar o ano para a gente fazer um estudo melhor do que foi o Salum 2019. Mas, para mim, mesmo que a gente suba, ele ainda está devendo. Tá? E tem uma coluna minha, inclusive estou precisando voltar com as colunas, mas uma das últimas colunas foi falando exatamente isso, porque tem muita coisa errada, cara. Mas acabou que de um erro se fez uma coisa boa. Vou reinaugurar o quadro aí, polêmica da semana, Jair. Você pode ver que a audiência explodiu aí, chegamos a 15 pessoas vendo ao mesmo tempo. Isso, polêmica da semana. Alguns comentários aí, ó. Glauco Valério, seus rançosos, cuspindo no time que saiu das cinzas da C para o retorno da A, corneteiros. Ô Glauco, se a gente não for corneteiro, meu filho, nós somos americano ele nasce corneteiro, não tem jeito, a gente gosta de dar uma caprichada. Quanto melhor tá o time, a gente para reclamar, nem que seja da loja do América, nem que seja para falar da escada da loja do América, alguma coisa nós vamos reclamar. Ele também fala, ó, Colatina original tá chegando em BH, preparem para fazer uma entrevista. É, o Colatina tá chegando aí, diz que vai rolar um processinho pelo Bala e Colatina, tanto é que nós vamos começar a mudar o nome para Bala e Rafael Moura da rodada. Tá? Ah, não, tem que ficar ouvindo o nome do Rafael Moura. Não. Nem para isso eu acho que serve esse prêmio, esse rapaz. Doutor Adolfo Parenzi, chegando agora, nada de Mineirão. Hudson Roberto, sorte. Juarez Alves. Falando sorte com relação ao Salum, tá? Ao Salum, com certeza. É, ele colocou que acha que foi sorte. Juarez que faz uma das melhores cachaças do universo. Ô, cachaça boa. Juninho é o pulmão do time. É, o cara é monstro, né? E a Maria Rosa Aguiar tá dando uma boa noite aí, né? O Bernardo perguntando também se o Salum teve sorte com o Teco, mas em relação ao grupo. Ah, meu filho, depois o grupo era o que tinha, era isso mesmo. Não tinha dinheiro pra contratar mais ninguém também. Mas então, posso fazer só uma inserção com relação a isso, eu me lembro bem, assim, 90% dos americanos estavam gostando da montagem, do elenco que estava sendo montado no começo do ano. Me lembro até de comentários, acho que inclusive o Alisson chegou a falar isso em alguns programas, de gente falando, o elenco de 2019 é melhor do que o 2018. Chegaram a blasfemar nesse sentido, assim, de elogiar como é que o elenco estava sendo montado, né? Então, mas o que assim, acontece é o seguinte, né? Mas é claro que é opinião de torcedor, eu acho também que errou, eu acho que deveria ter uma gestão profissional de futebol, devia ter um diretor de futebol desde o começo do ano, enfim, eu também acho que errou na montagem pela forma como foi gerido o futebol como um todo, mas para a torcida, muitos elogiaram a montagem do elenco no começo do ano. Então, na verdade, a questão do elenco é porque no ano, quando o América caiu, quando a gente estava na Série A, o ataque do América foi uma das principais deficiências, era o ataque do América, né? E aí, quando foi contratado Toscano, a gente imaginou, pô, Toscano é aquele Toscano que jogou no América não sei quantos anos. Felipe Azevedo jogou bem pelo Ceará. Neto Berola tinha ido bem pelo CSA. Então, assim, em termos de atacantes... Até mesmo o Peluso foi muito comemorado a contratação dele, né? Peluso, Viçosa. Artilheiro de Série B. Então, assim, eu acho que essa análise de que o elenco era melhor do que o elenco que caiu, muito por conta dos atacantes que a gente teve no ano de 2018, entendeu? Então, teoricamente, ou até efetivamente, o ataque é melhor do que era do ano passado. Mas o time não é só ataque, né? Mas eu acho que não só pelo ataque. Eu acho que quando chegou o Leandro Silva, a gente lembrava do Leandro Silva de 2013, que jogou aqui e não tinha ido mal também. É, o Jussani, que era capitão do time que tinha sido campeão no ano anterior. O Paulão, que para A talvez não seja lá grandes coisas, mas para B era um nome que tinha uma relevância. O João Paulo. O Messias estava no elenco. O João Paulo, que já jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo. O Diego Ferreira, que também veio do Fortaleza. Então, o elenco, quando foi sendo montado, deu uma esperança de que ia brigar pelo título no começo do campeonato, né? Eu acho que o maior erro foi a manutenção do Givanildo. O que eu lembro de falar pouco no fim do ano passado era que, assim, na época que demitiram o Adilson, eu falei assim: olha, para a condição que a gente tá, eu acho que só o Givanildo vai topar esse negócio. E ele é a única pessoa que você consegue pegar para 5 jogos. Então eu não achei errado contratar o Givanildo no fim do ano passado. Era errado chegar naquele ponto, mas já que era ali, era ele. Só que independente da situação, eu não renovaria com ele para o próximo ano. Eu acho o ideal teria sido procurar um outro treinador para começar um trabalho, desenvolver. Ia ter um, como não é um cara com a cabeça do Givanildo mais fechada, possivelmente a gente teria utilizado muito mais o elenco no Mineiro, teria dado chances para outros jogadores aparecerem, teria feito uma melhor avaliação para eventual uma mudança, poderia ter procurado outras peças, sem ser que trouxeram, mas eu não achei de todo ruim as contratações no momento que elas foram feitas. Eram jogadores que, tipo assim, para uma Série B, parecia que ia ser um time que daria liga e daria conta disso de subir, assim, sem muitos percalços. A questão é que a gente teve um trabalho que não foi bem conduzido, a gente não tinha a falta do diretor de futebol acho que ajudou nisso. Então, tipo assim, no começo ali a gente ficou muito na cabeça de Vanildo, mantendo muito, não testamos quase ninguém no elenco. E aí, quando veio a Série B, trocaram o treinador, mudaram totalmente a pegada que o time ia estar jogando, né, a forma de jogar do time. E aí traz mais não sei lá quantos jogadores, sem ter testado algumas peças, aí foi toda a questão, tipo assim, toda a confusão que gerou depois ao ponto que chegamos, né? Mas acho que as contratações não foram ruins. Acho que o que veio anterior a elas foi o pior, que foi a falta do diretor de futebol e a manutenção do Givanildo. Os erros começaram ali. Mas eu acho que a manutenção do Givanildo passa pelo fato de não ter um diretor de futebol, porque eu acho que aí ficou muito o Salum na questão da mística, né, de Salum e mais Givanildo, mais Série B. O Givanildo é um cara que não se mete muito, tal, faz uma indicação ou outra, mas não é um cara que vai se meter muito em negociação e tudo. Então a montagem do elenco ficou muito da cabeça do Salum, pelo menos é o que passa, é o que a gente vê, né, a gente não tem como afirmar com 100% de certeza, mas é o que a gente imagina, né. Então acho que até a manutenção do Givanildo passa por você não ter uma gestão profissional do futebol, né? Desde que assim, saiu o Ricardo Drubsky. O América tem essa mania, quando sai o diretor de futebol, custa trazer outro, né? E o Ricardo Drubsky, mal ou bem, fez um bom trabalho. Então acho que passa um pouco por isso. Eu acho um pouco complicado quando você volta para um, entre aspas, amadorismo nessa gestão, de não ter um organograma ali de presidente, diretor, gerente, e o presidente não tem que ficar aí no vestiário cobrar jogador, esse tipo de coisa. É isso aí, moçada. Vamos pra bala? Vamos. Bora. Antes do bala aqui, só comentar aqui, ó. O Maurício Cancho tá perguntando, já que a gente tava pensando em renomear pra troféu Rafael Moura, e o prêmio Michel Bastos. Mas que tipo de jogador ganha o prêmio Michel Bastos? Mas eu acho que não dá pra premiar quem não entrou em campo, né? É, esse que é o ponto, né? Eu acho que o prêmio Michel Bastos tem que ser pro jogador com menos jogos no ano. O prêmio Michel Bastos tá sendo oferecido lá no filé da Fleme, viu, gente? Ah, eu quero. Aí só que pra ganhar esse aí, pra ganhar esse aqui, esse aí tem que terminar na delegacia à noite, viu? Aí esse não. Aí é complicado de ganhar. Zé Alves Aguiar mandando boa noite, né? Zé boa Alves noite. Aguiar, nosso colaborador aí, né? Esse aí tá sempre junto. Vamos lá pro bala, gente. Bala da galera. Bom, no bala da nossa votação no Twitter, né? Ganhou aí como bala da galera Flávio com 66%, seguido de Ayrton com 26% e Mateuzinho e Ricardo Silva, que ganharam 4% cada, né? Então quer dizer que pesou bastante aí Flávio e Ayrton, hein? Marcão, seu voto. Cara, eu não assisti o jogo, né? Então assim, fica difícil fazer uma análise, eu votar no jogador, não tendo assistido o jogo. Eu vi os melhores momentos, e foi o que vocês comentaram, dos melhores momentos tem mais lance do resto do que do próprio América, mas eu vou votar no Flávio, mais por conta do DNA formador de jogador do América, é um menino que a camisa não pesou, caiu bem nele, então vou votar no Flávio. Lucas, seu voto? Eu vou de Ayrton, porque, assim, apesar de que é ruim não votar no cara que nos deu a vitória na prática de ter feito o gol, né, mas eu acho que o Ayrton teve umas duas ou três intervenções ali de lance cara a cara, que se não fosse ele, eu acho que a gente teria tomado o gol antes, né, de ter feito. Então acho que eu vou de Ayrton, porque eu acho que a vitória passou muito pela segurança que a gente tá tendo lá atrás e que passa muito por ele também. É, boa. Felipe, seu voto? Eu também voto no Ayrton, até por isso, porque eu acho que tipo assim, a vitória foi, acho que foi muito graças a ele, assim. Se a gente toma ali um 1-0 no primeiro tempo, com um time que tava com dificuldade para criar igual a gente tava ontem, eu acho que a gente dificilmente teria conseguido virar o jogo. Então, eu acho que a gente deve muito a vitória ao Ayrton e a atuação dele no primeiro tempo. Eu também vou votar nele também, embora o Flávio merecesse pelo gol e jogou bem de forma geral. O Ayrton foi sensacional ali, porque algumas bolas que foram nele, se tivesse entrado, tem que, eu não sei se o time teria ânimo para conseguir reverter, não. Então eu acho que nesse sentido ele foi até mais crucial que o Flávio, né? Então isso aí é uma coisa importante, né? Diga. O espírito de Henrique Pinheiro vai baixar em mim aqui agora. Pô, o Flávio fez o gol. Mais crucial do que isso, se você não tivesse feito o gol, ia terminar 0-0. Não, mas imagina se a gente toma os dois e o Flávio faz. A gente perde igual. Ah, e se o Flávio não fizesse? Interrogação. Aí era empate, né? Se o Flávio não fizesse, o Flávio tomava um ponto. Se o Ayrton tivesse tomado me ajuda aí, gente. Se meu pai fosse mulher, eu tinha duas mães, sou eu, hein? Baixou o Marcão do Castelo de Brasília aí. O Paulo Braga tá aqui, ó. Prêmio Michel Bastos pro Lima. O Lima ganha outro, ganha o prêmio Simário Eustáquio. Não, mas eu acho que o Paulo Braga fez um ótimo comentário, porque realmente o prêmio Michel Bastos tem que ir pro Lima, uma vez que o Michel Bastos entrou em campo uma vez. É verdade. E o Lima zero vezes. E o prêmio, o Maurício até elegendo o Elias, que veio do... Nossa, nem lembrava desse camarada. Pois é, cara. Esse é verdade. Nem... Nós temos um atacante no elenco esse também. É bom, esse é bom de resenha, viu? Porque ele veio esse... só pra trocar ideia mesmo. Esse aí veio só pra qualificar o Tantan no pagode, viu? Porque... Eu tenho certeza que ele tá no elenco ainda. Nem isso, porque o Tantan no pagode, o cara tem que ser relacionado, né? É o Tantan lá no CT. Então vamos lá. Colatina. No Colatina da galera. Então o Ayrton ganhou, né? Pelos votos aí. E ganha um abraço do Thales Maciel, que está na Bahia. Vai ganhar um abraço moreno depois de alguns dias na Bahia. Viu, Thales Maciel, você está ouvindo? Ô, gente, eu estou muito preocupado com o Thales Maciel. Se alguém por acaso for para a Bahia encontrar com ele lá, pede para ele mandar notícia, porque ele está mandando foto de bebê às 9h30 da manhã, viu? Isso aí é alcoolismo sério, mas sério mesmo. Jair, até de férias é alcoolismo. Uma ressalva com relação a isso, eu ficaria preocupado se ele não estivesse bebendo às 9h30 da manhã. Se ele tá bebendo é porque tá tudo bem. Mas, bicho, 9h30 da manhã não saiu nem o gosto de pasta de dente da boca ainda, não? Mistura o gosto de pasta de dente com cerveja, véio. Dá certo, não. Aí deve ficar com gosto de Heineken. No, que sacanagem. Colatina da galera, esse aí não teve muita polêmica, não, ó. Eleito Diego Ferreira com 56%. Seguido por Sávio com 19, Leandro Silva com 15 e Felipe Conceição com 10. Vou começar pelo meu voto. Contudo, Diego Ferreira jogou muito mal, mas fez um passe pro gol. O Sávio, né? Foi o Sávio que deu o passe pro gol, não foi? Tô ficando doido. Foi. O Sávio. O Diego Ferreira muito mal, assim, errando muito. Mas talvez errando muito por tentar muito, tá? Mas enfim. Leandro Silva, abaixo da crítica, perdeu na corrida todas as vezes que precisou. Ele perdeu na corrida. Então, muito sofrimento. Mas eu vou votar no Felipe Conceição, viu? É uma sacanagem votar nele em função de tudo que está acontecendo. Mas no jogo de ontem, a gente tinha tudo para ter ficado no 0-0. Porque ele custou a mexer no time. Custou a botar o time para cima. Eu achei que isso poderia ter nos custado a vitória. Sendo assim, o meu voto vai no Felipe Conceição. Felipe, seu voto. Eu acho que o Tigrão, né? Ele merece uma menção, muito por uma certa insistência, que ele, agora que o time dele foi manjado, ele tem insistido com algumas peças que a gente hoje chama de mal necessário, mas que a gente poderia também dizer que são duvidosas apenas, né? Então, acho que ele merece uma menção, mas eu voto no Leandro Silva, porque eu acho que ontem, para mim, ele muito jogo ele é execrado, assim, mais pelo histórico, mas ontem ele realmente errou tudo que tentou, e no lance da defesa lá do Ayrton, ele ficou sentado ali pro Mazinho, não chegou nem perto de desarmar, conseguiu cair sentado no chão, e se não é o Ayrton depois, tinha tido pior sorte, né? Então, eu acho que eu voto no Leandro Silva. Que ontem não conseguiu fazer nem a parte defensiva, né? Que geralmente ele consegue cumprir com pouco eficiência, mas alguma eficiência. Ontem nada. Ofensivamente, defensivamente, foi um desastre. Isso aí. Lucas, seu voto? Eu vou votar no Diego Ferreira também. Não vou me estender muito, não. Acho que o pior do jogo pra mim foi ele. Ó, Marcão, você vai ter que desempatar aí. Eu sei que não viu... vai desempatar pelo conjunto da obra. Qual que é o seu voto do Colatina? Então, o Diego Ferreira e o Leandro Silva, eles têm mantido uma constância em indicações no Colatina. Esse lado direito do América realmente é uma grande preocupação nossa. Mas eu vou votar no Felipe Conceição por conta dessa falta de rotatividade de alguns jogadores do elenco e na demora nas substituições. Isso não é... Eu não vi o jogo ontem, mas não é de ontem. Ele tem esse perfil. Ele insiste. E tem hora que a gente tem que abrir mão dessa cabeça dura que às vezes a gente tem para colocar outros jogadores, mudar esquema tático. Então eu vou votar no Felipe Conceição. Opa, então Felipe Conceição ganhou o abraço peste negra do Alisson. Viu, Alisson? Mas nesse caso específico, nós não vamos deixar você ir no CT para demitir ele, não, viu? Nesse caso específico, você vai mandar no máximo, um aperto de mão. Leve. Nós não quer, que hoje ele ganhou Colatina, mas não está merecendo o abraço peste negra do Alisson ainda, não. Não, de forma alguma. Últimos comentários aqui, ó. Paulo Braga está perguntando, depois que já passou algum tempo, o que será que houve com o Barbieri? Por que não deu certo? Bom, a versão que eu conheço é que ele rachou o grupo. E é uma coisa que a gente viu acontecer, né? O cara chegava na terça-feira, sexta-feira já era titular, né? O goleiro dele chegou, entrou, e quer dizer tomou isso... Tomou peru, não saiu, peru ridículo. Tomou peru de novo, não saiu. Depois tomou peru de novo, não saiu. Pois é, aí a informação que eu tenho de algumas pessoas dentro do América é que o grupo rachou, e aí você sabe como é que é, né? E aí faltou aquela vontade de correr pro cara, né? Então, até onde eu sei, é isso aí. Não, acho que ele tá desempregado ainda, não vi nenhuma informação de que ele foi para algum lugar, né? Alguém sabe de alguma coisa? Mas acho que nem a Chapecoense quis ele. Mas ele chegou a ser especulado pra banda de lá. É. O... Adolfo aqui está lembrando uma coisa importantíssima, que Thales Maciel ainda não cortou os adesivos. Para quem não sabe, nós fizemos alguns adesivos aí do Decadentes, viu? Podem procurar a gente. Esses adesivos ficaram super legais. Só o corte que foi feito pelo Marcão e Thales em conjunto. E aí ficou meio assim enviesado, viu, gente? Na verdade, eu com a minha Ceratocone, eu consegui cortar só os adesivos do versão carro. A versão adesivo tradicional, eu não conseguia enxergar, velho. Eu fiquei com medo de cortar o adesivo, eu passei pro Thales. E que saiu conto, de ele férias sem cortar. Isso é um absurdo. É um absurdo. Mas, doutor Adolfo, esse ano os adesivos estarão expostos em todos os lugares de Belo Horizonte, Decadentes. Isso aí. Lucas, quer fazer o boletim do esporte especializado aí? Ô, Marcão, se você quiser falar alguma coisa, mas se você não tiver, eu preparei aqui os outros esportes aqui. Eu gostaria de só pontuar duas situações. Primeiro, agradecer o feedback das pessoas que assistiram o vídeo da entrevista que a gente fez lá com o André do América Vôlei. A ideia é a gente ter contato um pouco maior com os esportes especializados do América e ter essa ferramenta também disponível para compartilhar com vocês. Então, queria agradecer os feedbacks positivos e os negativos, que foi só um dedinho para baixo no vídeo no YouTube, mas... alguém entrou no Facebook, não sei o que, foi também um torcedor de outro time e fez um comentário ridículo, óbvio que eu excluí o comentário, mas sempre é o risco, nós que somos um sucesso total, né, cara, na mídia, então a gente corre esse risco. Estar na internet, não ser odiado, não é estar na internet, né? Exatamente. Mas eu que a duplinha que saiba ler e escrever. Então, se tem que ler e escrever, então a gente releva. É, justamente. Mas a questão do esporte especializado, eu fiquei mais sabendo do resultado do América Locomotiva, ele perdeu para o time do Galo, alguma coisa, que eu não sei o restante do nome do time do Galo. Mas é parabenizar o trabalho que foi feito pelo América Locomotiva esse ano. Terminou a temporada nesse último jogo de hoje. Mandar um abraço para todos. Se não me engano, comemora 15 anos de história, ano que vem. Então, contem com o Decadentes. Se o que a gente puder divulgar a chancela América Locomotiva, a gente está à disposição. E é isso. Você tem mais alguma coisa, Lucas, de esporte especializado? Tem algumas aqui. O futebol feminino. O América, a última rodada, o último jogo que a gente teve foi no dia 12 de outubro, a gente ganhou do Ipatinga de 1-0. E o próximo jogo já vai ser nessa quinta, dia 24. Contra o Futigol, lá no Sesc Venda Nova. O nosso time de vôlei, que o Marcão mencionou aí, a gente, no último programa que eu participei, eu cheguei a mencionar que eu não estava com, com as datas dos jogos e tudo, mas é, já foi divulgado, já tem já quais que são as datas dos próximos jogos do vôlei. O próximo do América vai ser no dia 24, às 8 horas da noite, lá no ginásio de Contagem contra o Lavras. Depois a gente joga no dia 25, às 8 horas da noite também, contra o Sada Cruzeiro, lá no mesmo ginásio. E depois, no dia 29, a gente joga lá em Montes Claros contra o Uberlândia. São jogos que são meio que para cumprir tabela, uma vez que o América já se classificou para a semifinal do Campeonato Mineiro. Para dar uma moral para o pessoal do hockey, que existe há muito tempo aí também, a gente acabou que não chegou a mencionar nenhum programa sobre eles. Em outubro teve a Copa Contagem de hockey, que o América se sagrou campeão desse torneio. Então, é um time que existe há muito tempo, a América divulga às vezes nas mídias sociais sobre eles, mas a gente saiu com mais um troféu, o pessoal do hockey costuma fazer bonito aí nas competições que participa. Isso aí. No caso do vôlei, só fazendo um adendo, foi o que o Lucas falou, não vai mudar a classificação do América por conta dessas três partidas, porque já está definida a semifinal, que vai ser América, vôlei, contra o Sada Cruzeiro. Esse jogo vai ser em Betim, segundo o André tinha me passado a informação. Então a gente está bolando alguma promoção, em breve a gente divulga para a torcida do América, mas é importante a gente marcar a presença, que nós vamos enfrentar um clube que já foi campeão mundial algumas vezes. E é clássico, a gente Cruzeiro tem que marcar e presença. América, e Atlético e América, se for cuspe em distância, nós temos que estar lá prestigiando, gente. Não pode deixar, não. É isso aí. Então, quando a gente tiver alguma coisa mais em vista, o André, a gente está tentando bolar alguma coisa em relação ao ingresso, a gente divulga aqui no canal para vocês. Isso, bacana demais. Mais alguma questão, meu povo? Jair, para encerrar minha participação aqui, eu queria reforçar a mensagem que todo programa eu passo, das pessoas divulgarem as mídias, as plataformas, o que o Decadentes tem feito. Então a gente está no Spotify, tem todos os programas disponíveis, nossa página no Facebook, Twitter, Decadentes AMG, no Instagram. Então, pessoal, vamos divulgar a marca Decadentes. Hoje eu fui almoçar aqui no Bairro Castelo, já comentei com um rapaz, entrou com a camisa do América, eu falei do Decadentes, ele não conhecia. Ontem eu estava no Magrelos Bar, que eu gosto muito de ir lá, cheguei para o Zé, que é torcedor do América, é o dono do estabelecimento. Falei, Zé, é uma plataforma Decadente. Pô, cara, eu não conhecia e tudo. Falou, entra lá, acessa. Então, gente, vamos divulgar. Encontrou um americano, fala da plataforma, fala de todos os canais que o Decadente está presente, que é mais gente falando do América. A gente precisa de mais... E participantes também do programa nosso. Quem tiver vontade de expressar a sua opinião, o Glauco participou no último programa. Faz participação até, quiser. Né? Exatamente. Então, fiquem à vontade, porque a casa é de vocês. Beleza? Boa noite a todos. Nós estamos igual o testemunho de Jeová. O senhor já ouviu falar no nosso canal Decadentes? Nós vamos bater na casa dos americanos de manhã agora para falar sobre a revistinha Decadentes. Mas, Jair, olha só. A questão bem, é até legal divulgar isso para quem está nos ouvindo. A oportunidade da gente fazer entrevista com o André do América Vôlei em Montes Claros foi por conta disso. Eu fui comprar a camisa do América. Né, eu fui comprar a camisa do América para o Jairo, e como bom, eu estou na indústria farmacêutica há 21 anos, como bom propagandista ou vendedor ou consultor, falei do Decadentes e vendi um peixe, cara, opa, legal, vamos fazer uma entrevista aqui agora, foi super receptivo, então a gente tem que divulgar. Isso mesmo. Custa nada, não é, ué, isso mesmo. É isso aí, pessoal, vamos contar para os colegas, contar para os amigos, falar aí do canal Decadentes. Nós somos o único canal que está falando aí sobre o América todo dia depois do jogo. A gente tem alguns outros canais sobre o América também, mas com esse conteúdo, com esse estilão de conteúdo, estamos só nós, tá? Participem com a gente, compartilhem, e nós estamos aí caminhando cada vez mais para ajudar o América aí. Tá certo? Alguma mensagem final, meu povo? Não, acho que cobrimos tudo aí. Então temos um programa. Temos um programa. Próximo jogo, sexta-feira, às 7h15, né? Contra o Atlético Goianiense fora. Quem sabe a gente não agita uma blitz Decadentes aí, hein? De repente é uma oportunidade boa, hein? Tem que sair, hein? Verdade. Pô, eu vou pro jogo de Everton, trabalho, então acho que não consigo chegar a tempo aí, não. Ah, mas tá, ficar tranquilo, não. Que eu assisto daqui. Nós vamos fazer uma live pra você assistir o jogo com a gente. Mas pode ser uma boa mesmo. Quem sabe a gente não bola um esquema desse? Quem sabe? Vamos pensar na ideia. Vamos fazer sim, gente. Então é isso aí. Boa semana a todos. Grande abraço. Um abraço.